Livre LS, agora em transferência. 1809 é redução, direita 080, autorizado em LS, XC pista 10, aguardando transferência até 3178. Se chama de ponto de espera, pronto para decolagem. Senhora. TP 5515, 3 miles past over the altitude, check landing gear, contact the tower. Break in C1186 for landing instructions. We'll call now tower 118.65515. Have a nice night, sir. Thank you. Hi, thank you. Salvador Tower, very good. Evening, 3515 4ILS. Roger, check all any gear and clear to land runway 10. The wind is 100 degrees on 0 knots. Gear is down and checked, we are clear to land 5515. Senador 24, controle Salvador. 6224, cut. Senhor, ele está na escuta do 6224, da janela. Senhor, 6224, controle Salvador. É, confirma ingresso pela Juliette, o 209. Afirmativo, Juliette Alfa, chame no ponto de espera, mantendo posição. Juliette Alfa, chama. Mansão ILS, complete redução. Chega o trem, chame a Toa e 1-1-8-6-12, TAM 3178. 18-6-12, TAM 3178. Obrigado, até a próxima. É. Controle, Oceania 6224. Oceano 224, controle Salvador, acione identificação. Identificou, 6224. Check 3. Continua a aproximação, reporte do externo, trem checado. Reporta, 3178, tá. Então, e como é que é a instrução de táxi após o pouso, TAM 3178? Após o pouso, vai fazer táxi via Alfa, Kilo e Pátio 3, para depois ingressar no Pátio 1. Grato. Marcador externo, três pouso baixado, checada até 3178. Gente, aguarde autorização de pouso. Aguardando livre pouso até 3178. crossing 35515 on the ground at 08, leap to the right, taxi via Kilo and apron 3. Report to enter apron 1 in my frequency. Okay, vacation via Echo, then Kilo joining, then Alpha to join Kilo, entering apron 3. We'll call you before apron 1, 5515. Okay. 3178, livre pouso 100 graus, 8 nós. Livre pouso 3178, até. Tá pronto no ponto de espera azul 4209. Autorizado, alinhar e mantém 4209. Ali mantém 209. Sola 10, livra à direita, táxi na minha escuta via Alfa, Kilo, Pátio 3, chame para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, chama para ingresso no Pátio 1, TAN 3178. 35515, about to join April 1. You are clear to enter to your left and to remote area, okay? Remote area on April 1. Clear to join at taxi to remote area, 5515. Have a nice night, sir. You too. Alinhado e pronto, 4209. Livre decolagem, vem um turno 00 graus, 109, 4209. Livre decolagem, 0209. Gol no 074, no 5 para o posicionamento. Que na 5 aguarde, que aguarde para o pushback 1 minuto. Dará o gol no 074. 31780 tenta, vai informar que vai ingressar na taxa quilo. Estimativo, chame para ingressar no pátio 1, na medida do possível, adiante o seu táxi, ok? Gente, então vai, segue Kilo, pátio 13, chama para ingresso no pátio 1, tá, 3178, agilizando. 4209, decola o Zulo 3, controle 1, 9, decimal 8. Sinal 8, até mais. 3178 já tem autorizado cruzar o pátio e ingressa no pátio 1, no portão 7, na esquerda. Teve o cruzamento do pátio 1, ingressa portão 7, pela esquerda, 3178 até. Oceano 224, está autorizada a aproximação em LS. Tive aproximação 6224, Oceano. Na 1074, a instrução é assim que a aeronave da TAM, que está entrando aí pelo pátio 3, que é o pátio 1, passar, está autorizado o seu pushback, que se posiciona na saída do pátio 3 e chama para o táxi. A gente vai chamar assim que passar a aeronave, 1074. É, assim que passar já pode fazer o pushback, chama para o táxi. Chamada para o táxi assim que passar a aeronave. Receptor Lock, o 6224, visual. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado. Boa noite, passou externo, baixada travada. Livre pouso, 6224, pista 10, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Livre pouso, Oceaneer 6224 na 10. Torre, gol 1074, para o táxi, 172 a bordo, 4:20, alterna no galeão. Do táxi até o ponto de espera, confirme só o problema, por favor. 172, 172. Ciente, chame no ponto de espera, pronto para decolagem. Chamará. Pode esperar pronto no 074. 071074, observe a aeronave na curtíssima final, ao passar a cabeceira, autorizado seu ingresso, alinha e mantenha. Mas a aeronave alinha e mantenha no 074. Azul 4209, chame Recife 1251. 251, até mais. É. Meia 224, solo aos 20, livre à direita. Táxi na minha escuta. Via Alfa, Kilo, pátio 3, e depois ingressa pátio 1, posição 1. Ok, autorizado na sua escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, posição 1. Correto. Gol 074, livre decolar, vento 100 graus, 109. Decolando 074, decola aos 22, controle 19 decimal 8. 119.8, tem uma boa noite, bom final também. Bom. Controle Salvador, gol 1074, boa noite. 1074, é o controle, meu cordial. Está em contato, radar. 074. Tupã 074, chame Recife 1251. Chama na Recife 1251, tenha uma boa noite.